Que eu queria conquistar. A próxima bolinha eu não vou deixar passar. Deixá-la da vergonha, vou buscá-la para dançar. Vamos beber os copos, vamos animar. As mãos são para dizer, a festa vai começar. Não acerto a dançar. As pernas estão a ceder. Vou começar a corar. Melhor, já sinto o corpo a bolir. Esta noite ficou boa, vou com a moça curtir. Para a próxima festa, já sei o que vou fazer. A tasca vou primeiro, tenho os copos para beber. Vamos beber os copos, vamos lá animar. Don't be vamos ouvir. Japões, vamos ouvir. Abaixo a admiração.

Estou bem esperto.

vida e não me cansei. Olha para a vida e não me cansei. Sou apenas mais um e escrevi o meu final. Mas o tempo passa e eu não sei dizer onde errei. Já nem sei. E com a dor eu aprendi. Mesmo assim, ter motivos para olhar ao espelho e ver que tudo em mim foi ilusão. Nada mudou. Sem regresso, dou início início à viagem até à última paragem. E de estação em estação vou sonhando sem tirar os pés do chão até à última paragem. Santos a Cascais, dou à distância sentidos minimais. Eu vou longe, eu vou só para matar a saudade e andar de mão dada contigo. Sozinho contigo sigo sempre a mesma linha. Quando a hora se avizinha e de malas e bagagens eu vou até à última paragem. Nunca quebro uma promessa, não vou devagar nem depressa, mas eu vou sempre até à última paragem. E de Santos a Cascais, dou à distância sentidos minimais. Eu vou saudade e andar de mão dada contigo. Eu vou tão longe, eu vou enfrento todos os caminhos só para poder estar sozinho contigo. Tu és aquela coisa solitária de viver,

falam só